Recebo aqui neste momento a visita da Kellen Trento, ela que é a nova diretora de Desenvolvimento Socioeconômico e Integração Regional da Prefeitura de Foz do Iguaçu, né? Também essa pasta é responsável pela Agência do Trabalhador aqui no município. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, caros ouvintes. É muito prazer estar aqui, falar um pouquinho da Agência do Trabalhador. Agência do Trabalhador que fica, né, ali próximo ao Hotel Internacional aqui em Foz do Iguaçu, né, na rua Xavier da Silva. E que tipos de serviços são oferecidos até para a população estar por dentro de tudo que acontece ali na Agência do Trabalhador? Bom, são oferecidos vagas de vários empregos, todo dia é atualizada a vaga. A gente disponibiliza informação tanto por telefone quanto no site oficial da agência, ou pessoalmente, a pessoa pode ir ali na própria recepção da agência, tem as vagas daquele dia. O serviço de seguro-desemprego também. E basicamente é isso, o encaminhamento das pessoas e o seguro-desemprego. Agora nós estamos começando, na semana que vem, um treinamento para também auxiliar o Ministério do Trabalho na emissão de CTPS, de carteiras de trabalho. Portanto, também vale frisar aqui a questão do seguro-desemprego, porque houve uma mudança no sistema, ali na forma como é feito o pedido do seguro-desemprego. Antes a pessoa tinha que ir lá presencialmente, agora não é mais necessário, pode fazer um agendamento? Isso, Guilherme. Antes as pessoas ficavam ali na fila, se sujeitavam a ficar ali horas na fila para serem atendidas. Agora, para otimizar o serviço, nós temos um agendamento. Então, a pessoa das 8 às 9 da manhã, basicamente, o sistema está aberto para que ela agende. Ela agendou, ou atualmente já está para o dia seguinte. No dia seguinte ela pode ir lá, no horário já pré-agendado, ela vai ser atendida naquele horário, vai poder ficar ali aguardando sentada, não ter aquele tumulto de pessoas, então otimizou bastante o serviço. O que facilita bastante realmente para o cidadão. Agora, a gente acompanha diariamente aí, né, que são vagas de emprego surgindo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e a impressão que se tem é de que existe um saldo positivo de empregos aqui nessa cidade. Inclusive, essa impressão ela é confirmada por números do CAGED, ali do Ministério do Trabalho? Isso. Nós tivemos a grata surpresa de ficar em quarto lugar no Paraná, pelo CAGED. O que é o CAGED? O Cadastro Geral de Desempregados e Empregados. Então, é um dado oficial que vem do Ministério do Trabalho e independe da agência. Se a pessoa foi contratada diretamente lá na empresa, não passou pela agência, independe. Então, é um número oficial. E Foz do Iguaçu ficou em quarto lugar no Paraná agora em abril, fechou o mês de abril, né? Maio a gente não tem ainda como precisar porque não fechamos o mês, e ficou à frente de cidades importantes como Ponta Grossa, como Londrina e como Cascavel, né? Nós perdemos para quem? Para a capital. Que não tem como, por causa que da população. Que não tem como, exatamente. São José dos Pinhais, que também é a mesma fala, porque é ali do lado da capital, né? Maringá. E daí ficamos tecnicamente empatados com Guarapuava. Portanto, números positivos aqui da nossa economia em Foz do Iguaçu. Inclusive, vale destacar que alguns setores acabam puxando, né, essa geração de empregos. Um deles é justamente turismo e hotelaria? Isso, turismo e hotelaria é mais de 50% das vagas. E agora Foz do Iguaçu é sazonal por causa do turismo, né? Agora em junho e julho a expectativa é melhor ainda para esse setor. Então, assim, nós estamos com uma excelente expectativa para esse ano. Tende a ser o melhor ano para Foz do Iguaçu em nível de empregabilidade. E esperamos realmente que esse cenário continue, né, nos próximos meses aqui. Olha, eu sei que a Kellen Trento tem uma reunião na sequência agora na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio aqui em Foz do Iguaçu. Não vamos segurá-la por mais tempo, mas vamos deixar aqui o registro. Quem está nos ouvindo agora, quer procurar a Agência do Trabalhador, só chegar ali na rua Xavier da Silva, entre a Brasil e Almirante Barroso. 843. Qual que é o horário de atendimento ali? Das 8 às 5, não fechamos para o almoço. Portanto, e o site para fazer agendamentos, para o seguro-desemprego, como é que... É só procurar Agência Trabalhador Foz no Google e ele já vai te... Portanto, direcionar. Portanto, informações para você aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Agradeço aqui a nova diretora ali da Agência do Trabalhador, Kellen Trento, pela vinda aqui rapidamente à RCI nesta manhã. Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui. A agência está sempre de porta aberta para receber.